Salvador. Muito bom dia, azul 4069, com ainda. Autorização Campinas 360. Bom dia para Campinas 3620, está autorizado. Pianpa isolou ONU 0 até Bridge. Bravo Romeu Índia Delta Eco Bridge. Após prossegue na Upa Zulu 16 até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu. Após direto Trive e após conforme rota. Decolada 10, curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge. Aciona transponder 5475, controle 120, decimal 8. Gente, autorizado Campinas, nível 360, via Upa Zulu 10, Bridge, Upa Zulu 16, BHZ. Trilho, após a rota do plano. Decola da 10 com curva direita, subida da El, via da Bridge, aciona 5475, controle 208, azul 4069. Reta azul 4069, chame pronto, pushback, acionamento. Chama lá, 4069. Push and start, come right to taxi, 3171. Gol 9085, 2000, ajuste 1019, livre LS, reporte estabilizado. Gente, deve para 2000, 2019, livre LS, reporte estabilizado, gol 905. ground 2171, we are ready to taxi. You have 229, 3 hours and 50 minutes, Galeão. Yeah, 231, Savannah, approve taxi via Main Apple, Indian, hold short, 1-8-1-0, Caltel 118, decimal 95. Have a nice trip, Canadian 1-0-1-9. Taxi 1-0-1-9, Abram. Nível de voo 360, via Piazulu 10. Posso conforme o rota do plano de voo. Decolagem, pista 10. Mantenha a reta até cruzar 2 mil pés, a terceira milha. Após curva à direita, perfil de subida da El Leda, após Leda, direta posição Bridge. Controle 120.8, 218.95. Acione o código 5477. Autorizado Galeão 360, via pelo Zulu 1-0, após conforme rota, decola na 1-0, mantendo proa até 2 mil pés, com curva pela direita na saída da El Leda, após rua Bridge, controle CD 1208, torre 118, decimal 95, transponder 5477, voo 1804. Fechamento correto, chame pronto, cashback também do gol 804. Em 04. Salvador, Oceaner 621, informação aí. 621, já temos aprovado o Galeão 360.4. Afirmativo, pronto, 4. Autorizado o Galeão, nível de voo 360, via Pesulu 10, decolagem pista 10. Mantenha a reta até cruzar 2 mil pés da terceira milha. Após curva à direita, perfil de subida da El Leda, após Leda, direta posição Bridge. Controle 120.8, torre 118.95, acione o código 5501. Autorizado 360 para o Galeão, decolando a 10, mantendo a flor de temporada, cruzando 8.7 milha, curva à direita, da Euleda Brinde, na perfil 10, controle 308, torre 118.95 e o transponder 5501. Acione a 621 no portão 7. Portão 7, chame pronto, vai chamar 6219. Camara pronto, 6219. 085, passando externo, estabilizando. Gol 9085, muito bom dia, hoje deixa no 019, repórter está travado. Já baixado e travado, gol 9085. Sim, estabilizado, pouso, pistão no 0, vento 150 graus, 032. Gente, 9085. Country 171, maintain hold point to runway 10. Mike Charlie Yankee. Táxi autorizado Alfa Juliette, bateu no portão 612. Alfa Juliette, bateu no portão 612, 905. Airline at 16, contact approach control, frequency 120, decimal 8. Have a good day, 2171. Go departure, good morning, 2171, passing through 1400. 12171, radio contact for departure, climb to level 360, Delta Pass. Okay, by level 360. We clear by directional dial now. Clear leader. Thank you very much. Clear leader 3171. Papa Romeo Mike Charlie Yankee. Mike Charlie Yankee. sem questionamento, gate 8, azul 4069. Azul 4069, autorizado para o SPEC, essa ameaça é repassada para o ataque. Confirma a matrícula para o sol? 5808. Web 5808, autorizado para o SPEC, acionamento, repassado para táxi. Autorizado 5808. Salvador, bom dia, Oxané 6211, posição 7, pushback acionamento. Oxané 6211, aguarde, por gentileza. Salvador, voo 1804, na posição 10 para posicionamento. Voo 1804, aguarde. Na sua escuta. Quando departe, 0171, passing 110. Is there any chance to let us fly direct to bridge? Entendo, passe. Roger, 0171. Azul 4069, tem estimado para começar o push? Nós estamos completamente prontos, aguardando apenas a retirada do Tinder. Se a senhora quiser entrar em contato com a senhora, a gente agradece. Ciente azul 4069. Salvador, voo 1804, autoriza a senhora na sua posição? Voo 1804, autorizado o acionamento na posição. Graças, 804. Nós estamos só aguardando o pessoal da Infraero liberar o azul no portão número 8 à sua esquerda, ok? Caso em si, vai ter condições de fazer simultâneo 7 com a posição 8, ok? De 5808, autorizado até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera chame a torre na frequência 1118 decimal 95, quem negar 1019. 019, Índia, torre 3995, ponto de espera, 5808, obrigado. Web 5808, frequência da torre é 1118 decimal 95. O Chané 6211, após passagem do Embraer da Azul, a sua calça autorizada para o SPEC SNS. Azul autorizado para o SPEC. Acionamento 621. Ave 5808, autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, o vento 140 graus, 04 nós. Ali tem a cobra no 0508. O nome é 07, a informação em curso no momento é Juliette, aguarde cobra. Sequenciamento é o seguinte, meu irmão. Primeiro é o Sam, depois é o Gol, depois é o Azul e depois é a Barata. Azul 4069, autorizado táxi até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera, chame a torre na frequência 118, decimal 95, que nega 1099. Táxi autorizado, via Índia, ponto de espera, 2895, muito obrigado pela coordenação, bom dia, 4069. Solo, só para confirmar então, após o Azul, está autorizado o push para o Oxané. Hoje afirmo, o Oxané 629. Obrigado. Voo 1804, autorizado para o SPEC, acionamento. Reporte pouco para táxi. SPEC autorizado, 804. Avijet 5808, decola 228, chama o controle 120, decimal 8. 208, web 5808. Senhor Salvador, web 5808, circulando na árvore. Contato radar 360, sai da árvore. 360, sai da árvore. A possibilidade da presente por hoje agora, o elefante? Então, 3597, confirma? 3597, dentro da informação de LED, tá? Solicita coordenar o 3580. Então, 3597, no momento, não possuímos seu plano. É, tá pros 44, senhora. 3597. Então, 3597, aguarde cópia. Aguarde, não sabe se é Azul 4069, muito bom dia, autorizado a alinhar em decolar, pistão 0, o vento 150 graus, 03 nós. Autorizado táxi até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera chama a torre, na frequência 118, sinal 95, QNH 1019. Via Índia, ponto de espera 118, sinal 95, ajuste 1019, 1804, bom dia. Gol 1804, atente ao Avianca, que é o primeiro para o táxi. Entende. Para o táxi são 6211, 120, vamos lá. Autonomia de 4 horas, alterna 120. Então, o Chané 6211, autorizado o táxi até o ponto de espera, via Índia. No ponto de espera, chame a torre, na frequência 1118-1995. Via Índia, 2195, ao ponto de espera, 621, obrigado, bom dia. Então, 3597, Pablo Procópio. Procópio. Então, 3597, atualizado Brasília, via UPZULU 17, nível 380, saída ABO, transição ELEFO, pista 90, primeira curva à direita, acione código 5507, frequência do controle 120-1098.